Juntos na web, curiosidades. Em Juntos na Web Curiosidade de hoje, vamos primeiro desfazer um engano que muitas pessoas cometem na hora de dizer o nome do arroz. Muita gente diz arroz parabolizado. Na verdade, o nome correto é parboilizado. Denomina-se arroz parboilizado o arroz que sofreu o processo de parboilização, isto é, o pré-cozimento mediante a imersão do arroz em casca em água aquecida numa autoclave. O que é uma autoclave? Foi uma máquina desenvolvida exclusivamente para este processo de pré-cozimento. Ah, mas onde eu arrumo uma autoclave? Calma, muito simples, basta você pegar no seu armário a sua panela de pressão, que é uma autoclave. A palavra parboilizado tem origem no inglês parboil, que significa aferventar ou cozer de maneira incompleta, numa descrição aproximada do processo industrial referido. O processo, cujo principal objetivo é aumentar o rendimento da moagem do arroz, acaba por também agregar alguns elementos ou nutrientes contidos na casca ao grão do arroz. No entanto, paralelamente, também implica a perda de outros nutrientes presentes no grão. Nesse processo, o arroz, ainda em casca, é imerso em água potável a uma temperatura acima de 58 graus centígrados e, em seguida, submetido a processos de gelatinização parcial ou total do amido e, finalmente, secagem e refinamento. Em consequência desses processos, o grão de arroz se torna mais amarelado e menos quebradiço também. Quanto mais elevada a temperatura e maior o tempo de imersão, mais forte é a coloração dos grãos de arroz parboilizado em relação aos grãos de arroz branco. Temperaturas abaixo de 65 graus tendem a resultar em grãos com coloração menos intensa. Gostou então da nossa explicação? Gostou então do nosso Juntos na Web Curiosidade de hoje? Então, até a próxima!